cadeira devagar. Balança o corpo, solta o cabelo e vem pra cá dançar. Pois o seu jeito é abusado, minha gata panqueira. Já tô todo molhado e tem a noite inteira. Diz pra todo mundo o que faz e acontece. Então tira e rouba a roupa e vê se não esquece. Eu quero ver como se bobear entrou. Na minha frente passa em claque, bum, bum, pum. Balança o corpo, solta o cabelo e vem pra cá dançar. Pois o seu jeito é abusado, minha gata panqueira. Já tô todo molhado e tem a noite inteira. Diz pra todo mundo o que faz e acontece. Então tira e rouba a roupa e vê se não esquece. Eu quero ver como se bobear entrou. Na minha frente passa e claque, bum, bum, bum.